instante, referência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Palavra pra você. Na mensagem ele fala, ou num hino de louvor, quando fala ele exorta com amor. Eu sinto bem de perto e pela fé eu posso ver que ele está falando pra mim e pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Palavra pra você. Fala como quer, ele usa quem quiser, ele usa ao homem ou a mulher. Por um hino ele fala, ou através de uma criança. O importante é que o meu Deus quer falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Palavra pra você.